Bem por trás do que eu queria dizer, uma cisma que eu não sei aceitar. Eu convivo com o medo de ter novas mentiras para o mundo brincar. Pa pa pa, pa pa pa. Sendo tão clara figura, escapou-te o tempo dentro desta prisão. Falar é fácil, mas a doença tem cura. Se nada existe é por alguma razão. Pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa. Estás bem, meu?